425, chama o centro Recife, as frequências 1288, alterna 260. 288-260, boa nave 25. Rumba 02, boa tarde, autorizado a linha de acordo com 0, 100 graus, 14 nós. Bola. Solo. Gente, o nosso 755 já entrou em contato com o centro. Só um instante, por gentileza. Rumba 02, qual é o problema? Rumba 02, declara autorizada, 100 graus, 14 nós. Confirme só o problema, gentileza? Autorizada, nome 12. O número 2 compete aproximação LS, chame trem 1895. 1895, confirma? Confirmo. É uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde, trabalhador. Agora. Né, 62 no 0, identifique. Vê se mantém o 05, já chega a mais. Boa, chega mais. Correto? Correto. Passando frequência livre, chame para o retorno. Salvador, muito boa tarde. Gol número 12, final, baixado, checado, visual. Número 12, boa tarde. Fogo autorizado no 0, entrou no 0 graus, 1 4 graus. Fogo autorizado, pista no 0, gol número 12. Patango, Eco Tango Índio, acione 5406, normal no transponder, mantenha-se visual, nível de voo 075, voe direto para Ipe, chame para a descida. Situação do seu tráfego aqui, eu vou chamar de instante. Salvador, rumpa 02 para perfil da Lotar. Número 2, contato radar de decolagem, mantém 090, sai da Lotar. 090, sai da Lotar, rumba 02. Informação Oscar. Deixei minha sede agora de costas. Guardando. Confirme para o solo, por gentileza. O 5495 está autorizado, seu avançado. Tram 3567, é ponto cópia? Prossiga, 3567. Sou autorizado Brasília, nível de voo 360, vai decolar da 10 com a curva direita na saída Árvore Elefa, via Alpes do 17. Após a Penha, no Apolis, conforme roda. Controle a PR 120, decimal 8, transponder 5433. 360 Brasília, cola da 10, curva direita, saída Árvore Elefa. Controle 1208, transponder 5433. Santo 3567, com o 3 correto, chama para um táxi. Perdão, chama para um se tiver estacionamento. Chamarei. Paulo, você teria uma previsão para o voo 9755 para poder passar aqui para os passageiros? Confere, chame Recife agora no 251 na alterna 3325, azul 6953. Pode cotejar novamente, pode ter total. Chame Recife 251 na alterna 3325, azul 6973. Afirmativa, Recife 251 na alterna 3325, 6973. Por gentileza, modifique a saída para Coral. Após a decolagem, curvará à direita na saída Coral. Então agora vai ser Coral, decolando, curvando à direita na saída Coral. Isso, 4-5. Até a Lagoinha, por enquanto, é 1-4-3. 4-3. Boa tarde, Almeida 2, lembrou? Almeida 2, muito boa tarde, estou autorizado o táxi via Alfa, reportando os bilhetes. Alfa, repatriante, saindo aí. Boa estacionamento, 3217, na 10. 3217, está autorizado, chama para um táxi. Camarada. 500 pés, última trem Salvador, 1012. Para o número 500, 1012. Uno 042, reduza para 2, 10. Pins 360, decolada 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde recebe topo do 16. Após, conforme rota, controle 120, decimal 8, transponda 5447. Autorizou com pins 360. Segundo da 10, segunda direita, da Euro da Briga, descendo rota, na perda do 20-08, é o controle, 5447, transponder, gol 955, pushback acionamento no meio. Está autorizado, chama para um táxi, o gol 955. Autorizado, chama de táxi, Gabriel. 3545, pronto para o táxi, 44 a bordo, 5 horas de 10, autonomia, alternativa Salvador. Trip 5415, são autorizados táxis via Pátio 1, táxi Way Índia, ponto para 10, chama a torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 12. Pátio a parte da Índia, ponto 0, 118, 95, 1012, 1012, fica atento a TR da Trip Taxiana, após são autorizados ingressar a Juliette para a posição 0, 1, Pátio 1. Afirma, vai aguardar o Trip, gol número 2. Afirmo, o nome 12 aguardará o trip após Juliette, posição 01. Gente, o meio 12. Salve, Salvador, passarei 2231. Passarei 2231, na informação em curso é a papá, guarda copy. Não, você escuta sem falar baixo. Do 10, desce para 3 mil pés, altímetro 1012. 10 no 2. 3 mil pés, 10 no 2. Afirmo. Golo 042, desce para 4 mil pés. Altímetro em Salvador, 10 no 2. 4 mil pés, 4 mil pés. Ponto de espera, pronto. Corre, Salvador, boa tarde. 5415, boa tarde. Atualizando ali a área de colada 10, vento 11 no 0 grau, Luna Dureza. Ali decola da pistola 0454. Autorizado Barreiras, nível de voo 1180, vai decolar da 1-0 com a curva esquerda na saída Momo, VATAP, Whisky 42. Controle APR 120, decimal 8, transponder 5152. Para Barreiras, o nível 180, vai decolar da 10 com a curva esquerda, Momo, VATAP, para o Whisky 42. Controle 1208, vai acionar 5152 no transponder 2231. 2231, acontecimento correto, uma pronto, feedback funamento. Então, lá, 2-0. No 0412, reduza para 1909. Com 139, 320, alternamos Campinas. Luna 755, sou autorizado táxi, via parte 1, táxi Índia, ponto espera 1-0, chame torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 1-2, bom voo. Autorizado parte Índia, ponto espera 1095, 1-0-1-2, obrigado. Sol Azul 4206, boa tarde, informação Oscar. Azul 4206, muito boa tarde, instante cópia. A sua escuta está com a. Só um minuto, aguarde. Eu vou seguir um Boeing 737 como número 2. Afirmativo. Para o táxi, 32197, 180 a bordo, 3h30, alterna Guarulhos. Rodando 32197, 178 a bordo, só autorizado táxi via pátio 1 no Tetrei Índia. Ponto espera do 1-0, chame torre 118.95, ajuste altímetro no 0-1-2. Pátio após Índia, ponto espera do 1-0, torre 1895 com 1-0-1-2 no ajuste. 32197. Essa é limitada pelo localizador também, controle? Não, negativo, prossiga na chegada, sendo o número 2, sem necessidade de deturação. Negativo, chama quanto será estabilizado, podemos aprovar? Livre Lietz, desça para 2.000, chama estabilizado, 2, 1, 0. 2.000, chama estabilizado. O gol na 601 está estabilizado no X-Ray da 0? No 601, complete aproximação, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 118.95, a torre igual a 9601. No 601. Controle Salvador, voo 1042, desce até 4.000, afirmo. Agora para 3.000 pés, 3.000 pés com 1.012 no altímetro, mantendo a proa para o sequenciamento. 3.012, mantendo. Torre Salvador, muito boa tarde, Economia 01, está no final da X-Ray. Economia 01, boa tarde, livre pouso, posição no 0, vento 110 graus, 139, checa trem. Está autorizado o pouso para o gol 1601, com trem baixado e travado. Entendi. Salvador, boa tarde, 3217, Natan, ponto espera, desloco tráfego nacional. Sou autorizado Recife, o nível de voo 350, vai decolar do 1-0 com a curva à esquerda na saída Puca, Transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle APR 120, decimal 8, transponder 05437. 4206, aprovado nível 350, Recife, Upper Whisky 58, pista 1-0, curva esquerda, Pucca, transição Caju. Aciona 5437, controle 120, decimal 80, azul para 206. 4206 da Azul, contestamento está correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chamarei posição número 8, Azul 4206. Deixa, né? 6210. 6210, complete a aproximação, chame 2, Salvador, em 118, decimal 95. 895, graças. Puxando M143, reduza para 179. Reduzindo 6143. Uno 042 para o Lucas 2, esquerda para o 120, chame estabilizado. Esquerda 120, Samarã, no 042. Sim, inicialmente uma tempo de espera. Bem, estamos aguardando. Ligou no 755. Nós estamos muito atrasados, é praticamente uma hora de atraso do nosso voo. Se eu conseguir coordenar direto o bridge para nós, eu lhe agradeço. Aguardo. Obrigado. Estabilizado no INS X-Ray, adição 048. Papatango, Eco Tango Índia. Voo em condições vais na proa 060 para evitar tráfego na chegada bom. 060, informação do Tango, agora tá livrando na Taxi Fox, você vai agora na ponte espera. Gente, agora. A 2 não pede autorizado a sinal do procedimento elétrico, estou aguardando transferência para todos. Ok, 2 não pede, aguarda, 1-0-1-2. Oxa, na M143, restauração para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Desça para 3 no pés, altímetro no 012. 3.012, o ajuste, maneira pro, Xenia 6143. Tango Eco Tango Índia, agora voa com a proa 105, reporta visual com a pista 17. 5491, desça para 4.000 pés, altímetro 1-0-1-2. Desça para 4.000 pés, 1-0-1-2, no altinho, 5491. Oxana 6143, autorizada a final do procedimento ILS X-Way. Para o localizador, esquina da proa 140, desce para 2 no pé, reporte estabilizado. Chamei 6143, copiou o controle? 6143, voando 140, portaria estabilizada 6143. Botão 3567, está autorizado, senhor Bruntar? Voo na 601, na reporta na Juliette. Vai reportar na Juliette, na 601. No 755, autorizado pelo Centro Recife da presença direto brilho. E o mesmo solicita que troque o código novamente para o anteriormente informado 5447. Ok, direto brilho, vai funcionar 5447755. Torre Azul 4206, na posição número 8, puxa o acionamento. Azul 4206? Afirmo, na posição número 8. Sim, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama de táxi, 4206 Azul. 217. Voo no 601, já está próximo a Juliette. na 601, vai manter a posição de jet. Vai manter a posição na Juliette, na 601. Autorizada a final do procedimento elétrico foi, desça para 2, mil pés, altímetro no 012, repórter estabilizado. Descendo para 2 mil pés, ajuste no 012, reportará estabilizado no procedimento X-Ray 35491. Então no 43, reduza para a velocidade de aproximação e chama agora a torre 118, decimal 95. Suzindo torre 1895, 6143. 42 solo, torre, corrigindo. 217, vai falar 240, controle 208. 042, torre, Salvador. Torre Salvador, boa tarde, gol no 042, a duas milhas da cabeceira, embaixo e travado. Gol no 042, boa tarde, pouso autorizado no 0, vento 1 no 0 graus, 129. Autorizado pouso na 10, no 042. Torre Salvador, boa tarde, Xenem 143, vai passar externo. Xenem 143, boa tarde, continua a aproximação, número 2, aguarda a pista livre. Padrão 143. San 3217 decolou na saída da EL. San 3217, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 na saída da EL, após Leda, direto bridge. Saída da EL, Leda, bridge 3217, possibilidade de voarmos na proa de da EL, senhor? Autorizado. Conta da EL, obrigado. Bom, 755, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 26852545, 755, boa. Boa. 219 da Trip, aguarda cópia, por gentileza. Estou no 042, salas 41, no direita, 121, no decimal 9. Direita 1219, com 041. Solo Salvador, ou 1042, lembrando. 1042, está autorizado o táxi Alfa, reportando Juliette. Alfa, da Juliette, será reportada no 042. Fala Salvador, com 856, ciente da Papá, autorização Recife 350. 1856, informação em curso, é Papá, número 2, cópia. Olha. Sala Azul 4206, pro táxi 103 a bordo, 335, alternando Marcelo. Azul 4206, autorizado, táxi até através do portão 62, aguardando. Prosseguir. E até através da posição 62, aguardando Azul 4206. Para o táxi na 3567, vamos com 1 na 75, 330, Ribeirão Preto. Botão 3567, autorizado o táxi via Taxa Índia, ponto 010, chama torre 1895, ajuste 1012. Táxi, ponto 010, 275295, com 1012. O voo na 601 está autorizado para seguir para a posição 02. Ah, posição 02, agora 601. O azul 4206 segue o Boeing da Gol, ingressando posição 02, via Pátio 1, Taxa Índia, ponto 010, chamar a torre 1895, ajuste no 012. No 012 agora, então segue táxi para a Grande da Gol, que está no posição 02, vai via Índia, vai chamar 1895, 402. O Oceané 6210, fica atento à Embraer da Azul Tassiana, pode estar autorizado a ingressar a Juliette para posição 10, Pátio 1. 43, solos 43, direita 121, decimal. Direita 219, 6143. Juliette 06, do 1042. Puxa acionamento 352, 1943. O 35219, tá pronto, cópia. Posso tentar um posicionamento com o comandante médico na porta. Gente, a princípio está autorizado o possível adicionamento, chamando o ponto tarde. Também está autorizado Vitória da Conquista, o nível de voo 200, vai decolar 10 com a curva direita na saída Abo Pós, direto Conquista. Controle opera 120, décima 8, transponda 5452. Trabalho de Conquista, decolador 10, controle do Abo, após Abo direto, aciona 5452, controle saída 1208, 209. 200 nível, seu pronto táxi, o TRIP 5219. Solo, boa tarde, China 6143, livrou? 6143, muito boa tarde, está autorizado o táxi Alfa Juliette. Reportando o Juliette, o 6143. Boa tarde, Alfa Juliette, 6143. Zero, a China confirmando para o 1-0. 1-0, o 6210. Positivo, grave. Final 3 milhas, Alto Tango Índio. Sim, Tiago Tango Índio, continua a aproximação, agora a autorização. Ok, tá baixado, travado, informa. Sim. Posso ir no tráfego? Tiago Tango Índio, posto autorizado no 7100 graus, 129. Atualizado pouso no 7 Hectago. 567 na escuta? Taxi na 567 is a red 4 day call. We're just now holding point 10. Taxi 567, clear to line up and wait, runway 10. That's one way to 10, Taxi 567, thank you. 4206, está pronto no ponto de espera da 10 na sua. Gente, a Zucca 206 após a rolagem da Airbus da TAM, a linha mantém pressão 10. Após a rolagem da NASA TAM, a linha e mantém 10 a Zucca 206. Trip 5491, solo 46, direita 121, no décimo 9. Direita 1219, boa. E a princípio, está autorizado o Recife, o nível de voo 390, vai decolar da 10 com a curva à esquerda na saída Puca. Transição Caju via Upper East 58. Controle Opera 120, décima 8, e o transponder será o 5431, aguardando autorização de pushback. Autorizado, Recife 390. Decolada no 0 após a esquerda na FUCA, Transição Caju. Upper East 58, aerovia 1208, controle 5431, é o transponder, igual no 856. O gol 1856, acontecimento está correto. Solo, trip 5491, já livrou. Né? O 5491 está autorizado Alfa, reportando 11-10. Autorizado Alfa, trip 5491. Trip 5219, chamando para a taxa 52, perdão, 22 a bordo, autonomia de 3:40 e autorização São Salvador. O trip 5219 está autorizado parte 1, taxa Índia, pontos para 10, chame torre em 118.95. O ajuste de altímetro na 0-1-2, bom voo. Aqui aprovado até o ponto de espera, 218.95, obrigado, excelente tarde. O trip 5491, fique atento ao TR da companhia taxiana, pode ser autorizado Juliette para parte 3. Sente com a aeronave da companhia, após Juliette, partiu de número 3, trip 5491. O gol 1856, fica atento ao TR da trip, que passará a retaguarda, após estar autorizado, efetuar o pushback, acionamento e uma pronto táxi. Autorizado, após aeronave, passará a retaguarda, gol 1856, chama táxi. 567, airborne at 48, departure control 120, décimo 8. 120, sound 3567, thank you. Trip 5415, serviço radar encerrado. 4 milhas para a posição coral. Mantém o nível 140. Chama agora o controle Ilhéus 120, decimal 1. Ok, 206, decolagem autorizada 10, vento 1, 0, 0 graus, 129. Decolagem autorizada, Zupa 206. Torre, São Salvador, boa tarde, 352, 119, manda o cara no carro. 319, ele mantém pressão no zero após a rolagem do Embraer da Azul. Após a rolagem da Viola Companhia, acompanhamento do personagem. Frequência de vista, Sana. Azul 4206, decolada aos 50, controle 1080. 2080, Azul 4206, boa tarde. Salvador, Azul 4206, boa tarde, passa mil pés na sua escuta. Azul 4206, boa tarde, contato radar na decolagem, Azul para o nível 350 na saída Punta, transição Caju. 350, sai da PUC, Azul 4206. Italian Air Force 3180, contact depth is 72 at level 050, cleared bond arrival, altimeter 101. Saca de TLB 173, 3 horas 10 minutos de autonomia, Natal, Altana. 1856, poderia, por gentileza, confirmar 3 horas Natal, 173. Afirmo. Gente, grata, está autorizado Índia, vamos esperando no zero, chame torre 1895, ajuste no zero, 12, bom começo de ano. Muito obrigado, desejamos a vocês a mesma. Bom ano para vocês aí. Vamos esperando 12, ajuste, ponto de espera pela Índia, chama 1895, boa noite, sem saída São Salvador, 35219, passando a 1200 na Arbor. 5219, contato radar na decolagem, sul para o nível 200 na saída Arbor. 200 saída Arbor, 5219, boníssima tarde. Salvador, boa tarde, boa noite, 5.6, ponto de espera, 1.0, pronto. Boa tarde, 5.6, decolagem autorizada 1.0, penso 1.0 graus, 1.29. A linha decola 1.0, boa noite, 5.6. Passaria do 2231 no Parotax 69 no POB 5 horas e 30, vem ativa Brasília. O passaria 2231 está autorizado táxi via Pet 1, táxi a Índia, ponto 010, chama a torre 1895, ajuste ao time aqui no 012. Táxi a Índia no ponto de espera 118.95 com 1212.231. Controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050. 0 na chegada a Mark. Ajuste de altímetro 1-0, 1-2. Entra, 1-0-2, 3 na chegada a Mark. Comenda e falou 55, controle 1208. 208, obrigado, bom. 1856, Pucca, transição Aracaju, passa a 1.6 pés. 1856, contato radar na decolagem, suporte nível 390, saída Pucca, transição Caju. Filho, ascensão 390, com 856. Passarinho, decolagem autorizada no 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 1. Azul 4206, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.4. 265.25 a 5, azul 4206, boa tarde. Boa. Decolou 57, controle 1208. 1208, 2230, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, é o passarei 2230. Passarei 2231, contato radar na decolagem, tudo para o nível 180 na saída MUM. 180 na MUM, 2231. Poderia, por gentileza, confirmar intenções? 2733 está autorizado Salvador, Salvador. A mil pés, vai decolar da 190 com a curva esquerda no corredor forte. Controle a PL 120, decimal 8 e o transponder 0127. Passagem 33, acionando, chama pronto táxi. 1042, já ponto cópia. Confirmo. Autorizado Galeão, nível de voo 360, vai decolar da 10 com a curva à direita na saída da El, reta bridge, onde está certo tudo 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle aéreo 120, decimal 8 e o transponder 5450. Do avião nível 360, decolagem na cabeceira desce de 5 a 6, a saída é da El. O outro, Simpson Bridge, o intermediário que eu não entendi. Da El, transição Leda, após Bridge, via El pelo 1-0, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Ok, é, da El, Leda, Bridge, via pelo 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena. Conforme roda, o voo 042. 1042, da El Leda Bridge, Bravo, Romeu, Índia Delta Eco, transponda 5450, chama pronto para tiver questionamento. Tomara, obrigado. Salvador, trip 544. Once 1180 clear, ILS final approach, runway 10, descend to 2000 feet. Altimeter 1012, report steps. Clear ILS, fixed runway 10, descend 2000 feet on 1012, report Tuna, confirm. Correct, descend to 2000, report steps, clear ILS final approach. Clear ILS, fixed runway 10, report on Tuna, 1012. 567, ciente, informação em curso papá, número 2, cópia. O 5464 está pronto, cópia. Copia, 5464. Autorizado Marcel, nível de voo 190, vai decolar da 190 com a curva esquerda da saída Momo, transição Fruti. Controlaria para 120, decimal 8 e transponda 5446. Ok, então. Decolando da pista 10, na 190 para Marcel, Momo, transição Fruti. Seria pouco já, pouco azul. Autorizado direto WhatsApp, passarelo 2231. Direto WhatsApp, obrigado, senhor. Gol no 856, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 268.5.25, obrigado, boa. 446, transponda, chama pronto, se tiver equipamento. 546. Voo no 567, pronto, cópia. Não, não. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decola do 10, curva direita, na saída Arbor Elephant, via UPS do 17. Controle, opera em 120, decimal 8, transponda 5470. Vou lançar 5 metros reais, quanto já mais correto, chama pronto se tiver funcionamento. Salve, Salvador. Boa tarde, Dona 601, Tim da Papá, autorização Galeão. O gol no 601, no instante cobre, por gentileza. Aguardando, da 601. ...3894, desça para 2 no PES, completa a redução 1709. Pois meu. Tem a prova 020? Então, 3894, agora para o localizador, direita proa 060, reporte estabilizado. Vai seguir tráfego na aproximação, 6200 milhas, reposto 319. 060 reduzindo, 3894. 8, transponde 5466. Confirma que foi da Euleda, ou seria a próxima? Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Ok, está autorizado 360 para o Galeão, pela pista 90, com a primeira curva à direita, saída da Eulenda Pires, após o MAP, Lúcio para Bacena. 1208 é o controle. 5460, transponder, gol 1601. 5466, eu transpondo, depois brinde, voa, depois o 10, após o MAP. Ok, 5466, corrigindo, após a pelo do Lúcio, direto em MAP, gol 1601. 1601, não chama pronto para o feedback, funcionamento. Vai chamar para o funcionamento, gol 1601. San Locke, Italian Air Force 3180 with the runway inside. Italian Force 3180, complete the last final approach, runway 10, contact now tower 118, small 95. 1895, tchau. Passarelo 2231, autorizado direto Barreiras. Excelente, senhor, direto Barreiras, obrigado. Tudo as cópia. Guardando. Botão 3897, está pronto, cópia. Sim, senhora. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, vai decolar da 10 com a curva à direita, na saída da El, transição Leda, após voo a Bridge, onde intercepta o Pizulu 16, após Belo Horizonte, após Trid, após conforme rota. Controle APR 120, decimal 8, transponder 5473. Autorizado 340 para Guarulhos, decola da 10, pula pela direita, da El, Leda, Bridge. Pode ser certo, outra do Lula 16, Belo Horizonte, pode ser e pode ser forma igual. 1208 é o controle, 5473 transponder, 3297. 5473 é o transponder, chama pronto se tiver funcionamento. É, vou estar pronto, 5473 transponder, 3297. Oxalé 6259, chama pronto cópia. Confio, 6259. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar da 10 com a curva direita. Na saída da El, transição Leda após Bridge, El Peso 16, após Belo Horizonte, após Trid, após conforme rota. Controle APR 120, decimal 8, transponder 5464. Aqui é autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, direita, Bael Leda Bridge, direção Peso 16 para Hotel Zulu, Trid, controle de saída 208, transponder 5464, chame 6259. 6259, cotejamento correto, chama pronto, feedback, funcionamento. Toma lá, 6259. Gente, passar a área 2733, chama na torre em 1895. Torre de 1895. Salvador, boa tarde, Força Aérea 2733, no hotel, pronto para decolar. Gente, mantenha o ponto de espera da hotel, Força Aérea 2733. Só confirma se o senhor vai querer cruzar a pista ou vai querer decolar daí mesmo. Decola daqui mesmo. Gente, então mantenha a posição guardada e entrar, que vai na curta final. Tá, mantenha a posição aguardando, 2733. Salvador, boa tarde, 3894, família para Sembra. 1894 é o número 2, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. 94. Tomada nível 360, decola da 360, curva à direita, El Leda Bridge, intercepta o Pizulu 10, SMAP, Lúcio e Barbacena. Mundo Rosa. 4330, transmissão 1208, é o controle, 6201. 6201, no cotejamento correto, chama pronto, feedback, funcionamento. Alô, Salvador, mas escuta do 3444? Prossiga! Estou confirmando, vamos transponder 3447? Confirmo, foi o 5464? Confirmo. 5446? 5446. Ali mantém em pista 10, guardando decolagem, assim que eu trafei para a pista. Ali mantém pista 10, por cara 2736. Essa é a sua net zero, beleza? Como você vai pagar em taxi? And 4-3-1-8-0, now evacuate on right, and taxi via Alpha, Delta, call me again on Delta. Alfa Delta, Coyote Neon Delta. I stand on, please expedite our taxi now, locate the runway. Okay. 2733, livre decolagem 10, vento 090 graus, 139 agilizando, tem um tráfego na curta final da 10. Cadê o comando 2733? 3894, só aguardando a pista livre. Ciente, final de 2 milhas. Tô ciente, o tráfego já está iniciando a rolagem para livrar a pista. Ok, ciente, tá certo, obrigado. Pouso atualizado no 0, vento 0, 90 graus, 1, 2, 9. Bom, tendo uma parte. 7, 3, 3, decolador 1, 0, controle 1, 2, 0, 8. 3, decoloso no 0, controle 1, 2, 0, 8. Controle 2, 0, 8, 2, 7, 3, 3. Boa, boa tarde, Fuxera 2, 7, 3, 3, decolado, curva na esquerda, ingressando o corredor forte. Fuxera 2, 7, 3, 3, controle Salvador, mantendo condições lá com o meu pé, inicialmente no corredor forte, confirmando quantas milhas vai estar afastado Salvador. Obrigado, né, obrigado. E após regresso para Salvador. Entendeu? Mantenha o pés aguardando autorização para a sessão 045. Mantenha o pés aguardando a sessão 2733. The military attack. Sanakia, aqui é Sugar Senna, follow me inside, the Sugar Senna. 3894, solo 1-1, solo 1-2-1-9. 2-1-9. 2-1-9. 2-1-9. 3294, sou autorizado TF Alfa Juliette, posição 03, Patio 1. Alfa Juliette, posição 3, Patio 1, 3194. Trip 5219, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.0, bom. 219, controle. Posição. Autorizado, direto bom, voo 1273. Vamos, que suas mensagens estão saindo com chiado. Trip 5219, controle Salvador. Trip 5219, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 128.0, obrigado, até o retorno. Poderia confirmar a parte de pista, por gentileza? Gente, está autorizado o Recife, o nível de voo 270, vai decolar da 17, com curva esquerda na saída Puca, Transão Caju. Controle a pera 120, decimal 8, transpon 25447, via upper 58. 5443 é o transponder, poderia confirmar pessoas a bordo? 5443, 4 pessoas a bordo, 04. Sim, estacionamento de táxi, chamada torre 11895, ajuste no 012, bom bom. 02733, autorizada central nível 045. Sim, para o 2733. Autorizada central 045. Isso também só vai ser 2000, ok? Sem problema, vamos manter 2000, pai. Ah, 2000 para o 2733. Passarei 2231. Chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterna 126, décima 0. Salvador, o voo 1042, portão 62, se tiver questionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 042. Mantém 2000 pés, o Força Aérea 2733. Cígio mantém 2000 pés. Certo, Força Aérea 2733. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi.